aos domingos. O que é português está à escuta na Rua FM. Aos domingos, das 9 às 10 da noite. E vai, brother, vai, sister, solta a machadinha para este lado da pista, pista, pista. Aos domingos, das 9 às 10 da noite, estamos à escuta com Leila Leiras. Muito boa noite, bem-vindos ao À Escuta, Rua FM, domingos, 9:10, repete de quarta para quinta-feira a partir da meia-noite, sábados à 1 da tarde, podcast disponível na Rádio Antena Web. Boa noite, bem-vindos ao À Escuta, abertura a cargo de Cosi Cherry, Book of Music, segundo registro, primeiro longa duração, eleito por nós um dos melhores do ano que passou. Boa noite. You don't own the world, you don't have a girl, you don't go outside, you don't make a noise, you don't scream out loud. Where are you, what about? Why are you so cool? Why are you so proud? Did you ever notice there's something birds, but nothing is so true as the fact that I love you, and oxygen is just a name for something I don't have a clue, there for you, and very true. You don't go outside, you don't make a noise, you don't scream out loud. Where are you, what about? Why are you so cool? Why are you so proud? Did you ever notice there's something in the air, and you think it's birds, but nothing is so true as the fact that I just a name for something I don't have a clue, there for you, and very true, very true. São dois, chamam-se Cosi Cherry. Têm tido grande destaque na rua e aqui no À Escuta. Book of Music é então o segundo registro, primeiro longa duração, sendo que o primeiro lançamento foi o EP Making Magic Floating Boats, saiu em 2010 e já na altura integrou também a lista do À Escuta para os melhores lançamentos desse ano. Sex, Cosi Cherry, porque nos apetece. Boa noite, bem-vindos ao À Escuta. In the twilight of the evening, my longing drifted away. No more wanting for that something, no more something for that wanting. And the fire lighted up and my eyes filled with breaking light. And after all, the feeling was there, somehow, somewhere. Feeling great, feeling great, feeling great. Day went by like a dream, with edges so clear and gentle. Short and clever made me be awake. The mystery. And from that moment, change surrounded me, leaving me. Yeah. yes, I'm making rooms of a breaking day, and I'm somewhere feeling great. I'm feeling great, great, great, great. A morning, evening, someday some more. A morning, evening, someday some more. Yes, I'm making rumors of a breaking day, and I'm somewhere feeling great. I'm feeling great, great, great, great. Feeling great. And I wonder where you've been. You're so adorable, darling. Oh, you're so horrible, darling. And you make me wanna see no more, no more, no more, no more. I'm healing. Yes, I'm feeling. I'm moving again in this goddamn rolling chair. Clapping hands, I'm making my dance. Hand in my ear in this goddamn rolling chair. Rolling chair, rolling chair. In this goddamn rolling chair. Rolling chair, rolling chair. In this goddamn rolling chair. You make me wanna see no more, no more, no more, no more, no more, no more, no more, no more, no more, no, no, no more. Rolling Chair, são sim três de Cosi Cherry na abertura desta edição do Ascuta, Rua FM, domingos 9:10 da noite. Toda a informação disponível em a escuta na ruafm.blogspot.com e programas também para escuta ou download em escuta na ruafm.podomatic.com. Passamos para a Miúda, confirmação em Festival de Verão, dia 13 no Alive 2012, EP de estreia, composto por 7 temas, lançamento pela Ótimos Discos, ótimos.blitz.pt, é a Paula. Por aqui, escuta-se na Cidade Miúda, no A Escuta. No barbeiro, os homens liem o jornal na calçada. Filhos voltam a seus pais na parede. O andaime segura a velha casa. Nas pernas elegantes, saias ajustadas. Na cidade a vida corre normalmente. Na cidade é com normalidade. Na cidade a vida corre. prioridade. Na cidade a vida corre normalmente. Na cidade é com normalidade. Na cidade a vida corre normalmente. Na cidade é com normalidade. Na cidade a vida corre normalmente. Na cidade é com normalidade. Na cidade a vida corre normalmente. Na cidade é com normalidade. Na cidade, um dos sete temas que integra Miúda, EP de estreia, homónimo, lá está de Miúda, disponível gratuitamente em ótimos.blitz.pt, já com novos lançamentos, é uma questão de passar por lá. Vem aí mais uma de Miúda, enquanto andas por aí. É de esperar que um dia deixe de querer esperar por ti. Já te merecia por tudo o que fiz para te merecer. De alguma forma somos mesmo aquilo que quisemos ser. Agora canto canções tristes que me fazes não querer escrever. E eu não quero desistir, eu não vou desistir. E eu não quero desistir, eu não vou desistir. You know. Enquanto andas por aí, tema que encerra o EP de estreia de Miúda, disponível gratuitamente em ótimos.blitz.pt, lançamento pela nova série de Ótimos Discos, já para este ano de 2012. Tree, volume 2, chega amanhã às ruas, segunda-feira, dia 26 de março, segunda edição, produção de David Valentim. Já no ano passado falamos com ele aqui no Ascuta sobre o volume 1 do projeto Tree, que em 2011 reuniu músicos de Portugal, Hong Kong e Macau. Este ano reúne músicos de Portugal, Filipinas e Singapura. É então o segundo volume do projeto Tree, produção por David Valentim, data de lançamento exatamente esta segunda-feira, dia 26 de março. Por aqui o primeiro tema, Conhecer, tem a participação dos Blessed Mechanism, cá de Portugal, obviamente, e das Filipinas com Tuá. É o segundo volume de Tree. Boa noite. Esta é uma das viagens proporcionadas por este segundo volume de Tree, produção de David Valentim. Aqui temos a colaboração de Tuá, vem de Singapura com os nossos Blessed Mechanism. Este ano este volume é dedicado às novas musicalidades de Portugal, Singapura e Filipinas. No ano passado, volume 1 desta saga, diga-se assim, pertenceu a Portugal, Macau e Hong Kong. De salientarem ainda que, à semelhança do ano passado, o valor arrecadado com as vendas deste Tree são doadas à Fundação Make a Wish, que tem vindo a sentir alguma evolução no sentido positivo. Então, o segundo volume Tree, com lançamento amanhã, segunda-feira, dia 26 de março. Por aqui escutamos mais uma. Duas participações portuguesas, a outra vem igualmente de Singapura. Falamos de Analog Girl, de Singapura. De Portugal temos Maze e Stealing Orchestra. Yeah.

Eu quero uma casa no campo, campo. Olá, daqui fala o Luís do Peixe Avião. Olá, eu sou o João, sou vocalista dos Nomes. Renato Oliveira, toco o didgeridoo com o Zol de Interidade. Olá, nós somos os Gladys. Olá pessoal, fala Frankie Chaves. Olá, falo Marcos Alfaz, do Esquilinho Eletrónica. G.I. Joe, Amy Curl, Deep. Caríssimos ouvintes, meu nome é Mazgani. Olá, daqui fala Miguel Pité, Skillers dos Macacos do Chinês. Olá, nós somos os Tributos. Sou David Fonseca e estou aqui com vocês no programa À Escuta com Leila Leiras. Hoje é domingo, isto não é domingo, é feriado. E se é domingo, é escusado. Temos o caso mal parado. Porque eu detesto o domingo, porque eu não presto. Ao domingo sinto que o resto do mundo aborrece e bate. No fundo faço tudo para ficar no meu canto. E para estar chante no instante, vai entrando elefante na cristaleira irritante. Eu tinha pedido tanto a Deus e a todos os santos para só acordar segunda-feira. Não suporta a patiota de dar a volta no shopping, ficar no sofá, no zapping, no jogo do Porto Sporting, a matiné na missa, na fila para qualquer lado, na praia maré de gente, no parque, no hipermercado, manadas de namorados calados e amoados, a apanhar seca nos carros, cinemas superlotados, pesadelo e desgraça, ressaca sem aspirina, paciência no limite e falta de nicotina. Fico em casa a ver se passa com uma gripe, faço pizza, vejo um filme, é domingo, por favor mantém-te firme. Mais um domingo, por favor, mantém-te firme. Mais um domingo, por favor, mantém-te firme. Domingo. Domingo. Domingo. Domingo. Eu nasci num domingo e o parto não foi fácil. E eu também não sou fácil como a manhã de domingo. Eu choro, eu grito, não tenho limite. Bem me esquivo do meu mal feitio e não me livro, não consigo. Do dia de descanso é de descanso que eu preciso. Isto é tanto dia santo que é um dia de juízo. Via ser proibido, ia ser divertido. Ter dois sábados colados, ia segunda livre. Ia fazer de conta que não há e não existe. Era triste, foi excluído, banido, subtraído. Domingo é como um SPM. Dá vontade de esganar tudo o que mexe e de comer bolos com creme. Enjoa como quando o barco treme por não haver mão no leme. É que hoje é Deus quem descansa e o seu sono é solene. Quem se lixa é a plebe que anda no intercidades. Domingo é uma merda, há que dizer as verdades. É a angústia que antecipa o começo da semana. Contrário de dia útil, gatilho de melodrama. Não gosto de partir num domingo ao final da tarde. É pior a despedida e perde-se a melhor parte. A noite na cidade, quando o silêncio invade, ficamos com o alívio do domingo ter passado. E já debaixo da manta é reconfortante a ideia que o antídoto para o domingo é cola e barriga cheia. Aqui neste tema, eu e a Capicua pensamos assim completamente de uma forma oposta. Passamos para Macacos do Chinês. Atenção, é Lázaro para ouvir no À Escuta. Vida Louca, um dos melhores para nós. Lançamentos de 2011, Macacos do Chinês. Tesoureiro e companheiro da Ramboia. O sol já dorme lá embaixo, certo? Sou a partir de sexta que eu me encaixo, certo? 5 dias abafado por um gajo correto. A noite dá-me o passo e só aí me liberto. O sol já dorme lá embaixo, certo? Sou a partir de sexta que eu me encaixo, certo? 5 dias abafado por um gajo correto. A noite dá-me o passo e só aí. Meia-noite eu não me arraco para eles de início. Meia-noite é o início da noite que é o seu vício. Meia no ponto, depois do dia sobra resquício. Há capítulo do zero, cobra-se o ofício. Lázaro, seu apelido. Primeiro nome é Samuel, sujeito conhecido por arriscar a pele. Yeah. Não tem juízo, yeah. O seu apelo. Se a vida é uma corda e ele vive a fazer rapel. É uma besta, existe tratado como tal. Bebe da garrafa, não quer copos de cristal. Quer dizer, porque não, ele não lava a loiça. Afinal, usa os copos, a garrafa ainda os parte no final. Porta escancarada, desce lentamente a escada. Desce lenta e mão fincada no corrimão que acompanha esta descida prolongada. 10 minutos para a chamada. O pessoal junto da escada carece de uma boleia que tinha hora marcada. Esta última avistada derrajada por uma cara abejada que afirma colada está num alvo estrato de pedrada. Está num alvo estrato de pedrada. Mas ele não é assim um dia, não. Não, isto não é nenhum papel. De ti ele tem o nome que a mãe cria. À noite é Samuel Lázaro. Acabar a noite a ligar para servir luz. Escusas, vir alguém. Ele vai conduzir, pois ele sente que está bem. Quem vai com ele, com certeza vai sem perceção que está em bem mais perigo do que um refém. Conduz com uma mão no volante, é elegante, enquanto a outra segura na litrosa aliciante. Comprou-a nos carros da vila alguns minutos antes. Bombas que são ávidas por trilhos constantes. São meros instantes, até ele está estacionado. Inspira times no capô do carro, está a inspirar. E todos sabem, ninguém diga que ele está a tirar. Ele não respeita, mas quer ser respeitado. Já está no bairro, vê francesas de Erasmus, vai para o ataque. Ele nunca falou a língua, nem pegou no almanac. Manda palavras à toa, vê se alguma coisa pá. Tipo I, Rejoli, oh, Jacques Chirac. Para, viu alunos, mas não viu os alunos. E acreditem que ele nunca vira nada assim. Eram 8-2 de uma equipa de rugby. Encarou, acalmou e disse, só está-se bem, bi. Calma disfarçada, programada, que antecipa aquele momento em que aplica uma cabeçada. Acelera a passada, bandada. Ele e o seu grupo numa fuga atribulada. E o bairro está cheio de gente e eles querem chegar ao carro. Mas Lázaro é levemente, então ele perde o autocarro. Camufla-se naquela enchente e saboreia um cigarro. E ainda entra num bar, bebe, senta-se e bebe um jarro. Fim, tinto, mate, chega por fim ao transporte. O seu Opel Corsa pintado e um azul escuro forte. Esperou por ele sentado, sentiu-se mesmo sem sorte. A noite sofreu um corte, para Lázaro vai a galope. Ele não é assim, dia. Não, não, isto não é nenhum papel. De dia ele tem um nome que a mãe cria. À noite é Samuel Lázaro. Ele sabe bem o que quer, ele já tem a sua rota. Lázaro. É, fuma par de coisas e compra prazer sempre em forma de nota. Lázaro. Entra no jogo, mas sabe que há derrota. Ele sabe que é certo, que ele nunca vai chegar a cota. Ele sabe na história morre, mas volta. Mais uma viagem, tudo porque ele quis. É uma miragem pensar que esta noite ainda vai ser feliz. Os amigos querem ir para casa, não querem vir. Mas Samuel já só deseja uma festa no LX. Ele diz que está na quente, entra e não paga. Tenta dar direito, mas cada passa uma saga. Agarra-se à parede, não é testa que ele apaga. Ao fundo ele ouve um MC que tenta dar-lhe no raga. Mas muitas vezes estraga o que o DJ passa em CD. Tem por onde é, ele quer sentir mais do que. Então ele crê que se meter um MD melhor em 100% esta festa de classe B. Então mete e vai em frente, não procura o amor. Ele não quer uma noiva, quer comer a dama de honor. E leva barra atrás de barra, mas não perde o fulgor. Com tanto ferrão que leva, podia ser apicultor. Pede mais um gin tónico, sente-se um deus nórdico. Bebe-te um gol só no momento que é ultrassónico. E cada troca de olhares para ele é sexo platónico. E ele quase não abre os olhos, boy, parece nipónico. Apapa uma rapariga que estava acompanhada ao namorado. Tenta intervir de uma forma controlada. Fala com o Lázaro, mas este já não ouve nada. Só pensa errada, cara, pulso, dente e mão fechada. Decisão de mar, agrido o rapaz por um tempo. Até ser expulso pelo homem da porta que é turbulento. Ninguém sabe porque é que o Lázaro é violento. E acaba as noites todas a sangrar ao relento. Já dentro do carro não tinha reparado que alguns amigos já tinham basado há um bom bocado. Preferem ir de metro a ter que ir com este marado. Só ficou um que está no estado tão ou mais alterado. Desgraçado, mal sabia ele com a Nora. E eu sou condutor pelaquela estrada fora. Escolheram mal a hora para querer vir embora. À frente, operação stop boy. E agora? Agora? Operação stop, ou stop a operação. Entrou em contramão, partiu o carro com um peão. E um peão safou-se, mas safou-se por um triste. E não estava no asfalto, desenhar por giz. Algo não condiz com a situação corrente. Sorriso permanente, depois deste quase acidente. Foge do local, qual fugitivo experiente. E já longe da polícia num beco, então ele sente que está quase inconsciente. Quase arrependido, mas foi só por um momento. Cura-se. visão está mais lenta, a visão está nublada, a noite está acabada. A noite não pode acabar. Eu compro tudo, eu tenho notas. Dei mal para tomar. E onde é que estão os meus tropas? Eu tenho número, é só ligar. Eu compro tudo, eu tenho notas. Poppers. Lázaro, um dos temas que integra Vida Louca, saiu em 2011. Falamos dos macacos do chinês. Alguém me disse épico esse tema. É sim, senhor. Muito obrigado ao Pedro Martins. Ilícito, passem por lá. Ilícito.com, se não estou em erro. Magazine online, cultural. Muita boa informação lá disponível. Passamos para Murdering Tripping Blues. Primeiro registro gravado ao vivo. Saiu na passada segunda-feira. E foi gravado ao vivo no Paredes de Coura 2011. É então First Time in Color, é o título para este primeiro registro, gravação ao vivo, diretamente da mesa, portanto é praticamente cru o que vamos ouvir aqui, Murdering Tripping Blues no À Escuta. Começamos com Ace of You, são então os Murdering Tripping Blues ao vivo, Paredes de Coura 2011. Once you are believer, Simon Color é então o primeiro registro gravado ao vivo. Falamos dos Murdering Tripping Blues, foi gravado ao vivo no Festival Paredes de Coura 2011. É com eles que continuamos praticamente até ao fim deste À Escuta. Rua FM 102.7, ainda em rua.pt, Paredes de Coura, que já tem algumas confirmações para a edição de 2012, ano em que se comemoram 20 anos do Paredes Paredes de Coura. Acontece entre 13 e 16 de agosto, como é habitual, claro, na praia fluvial do Taboão. Cá para Portugal temos Ornatos Violeta já altamente confirmados para esta edição dos 20 anos Paredes de Coura. Ok, 20 anos do Paredes de Coura 2012, mas é a 2011 que voltamos com os Murdering Tripping Blues. O registro saiu na passada segunda-feira, gravação ao vivo no Paredes de Coura. É este First Time in Color. Let's take my more, I'll 50 more, you know, and I'll be more before, you know, and I'll be more like this big ball. Mr. Jack's off, you better watch where he came from. Mr. Jack's off, I studied all those tricks too. Dance off, you better back. Dance off, you better back. Dance off, you better back. Under the light. Esta é Share the Fire, é também o tema que dá o título ao segundo álbum dos Murdering Tripping Blues. Eles passaram o ano passado pelo palco Rua na Semana Académica do Algarve. Agora falamos sim de First Time in Color. É o novo álbum gravado ao vivo no Paredes de Coura 2011 e foi lançado na segunda-feira passada, mas traz ainda melhores notícias para desta é que este First Time in Color, para além de ter sido lançado em Portugal, exatamente 19 de março, faz ainda parte de um lançamento que será editado na Alemanha durante esta primavera de 2012, onde, para além deste álbum ao vivo, encontram-se os dois álbuns dos Murdering Tripping Blues, então com lançamento ainda esta primavera na Alemanha, e Share the Fire, é o segundo álbum dos Murdering, será lançado ainda na Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Ótimas notícias para este trio nacional, são então os Murdering Tripping Blues com este First Time in Color ao vivo no Paridos de Coura 2011. Muito, muito bom são os Murdering Tripping Blues com um novo trabalho, First Time in Color, um trabalho gravado ao vivo, diretamente da mesa. Falamos do Festival Paredes de Coura 2011 e é com os Murdering Tripping Blues que fechamos esta edição do À Escuta, repetição de quarta para quinta-feira a partir da meia-noite aqui nos 102.7 da Rua FM, e sábado à uma da tarde, podcast na Rádio Antena Web, Rádio antenaweb.info, então é aí disponível. Também escuta na ruafm.blogspot.com ou escuta na ruafm.podomatic.com. Uma ótima noite, uma ótima semana, até domingo. Tchau, tchau.